eu sem ti vou ficar, eu sem ti vou perder, eu sem ti vou ficar sem a caixa dos segredos. As palavras cegas